No início da noite de ontem, por volta de 19 horas, o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu foi acionado para a remoção do corpo de Iago Freitas Moreira, de 20 anos, do Hospital Municipal. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo por volta das 18 horas da última segunda-feira, na rua Mato Grosso, no bairro Maracanã. A vítima estava internada, ele foi atingido por um tiro de revólver na cabeça. O projétil atravessou o capacete, perfurou a calota craniana, fazendo com que a vítima perdesse massa encefálica. A equipe do SIAT, com o apoio da médica de plantão, conduziu Iago para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Desde então, ele ficou internado. Iago era mototaxista e seu corpo foi velado na Capela 2 do Cemitério São João Batista, sendo sepultado no mesmo cemitério em horário não informado pela família. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, já tem alguns indícios de autoria e sabe quem são os dois indivíduos que fugiram de motocicleta após efetuarem o disparo. Agora a polícia quer saber os motivos do crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.